andrecedesmoral.com.br. Uma na brigadeira. No Porsche, S Max no bolso. Elas quer ver nós de corre, de PCX pelo morro. Lança-lhe aquele corte, tá bonito e cheiroso. E a nuvem com mais tarde, volta na base do morro. Vem sentando, vem descendo, vem sentando. Sentando, vem descendo, vem sentando, vem. Balançada massa no Porsche, S Max no bolso. Elas quer ver nós de corre, de PCX pelo morro. Vou lançar-lhe aquele corre, tá bonito e cheiroso. E a nuvem com mais tarde, bota na base do morro. E vem sentando. Vem sentando, vem descendo, vem sentando, vem sentando, vem descendo, vem sentando, vem. Daquele jeitinho, vai. Meu parceiro Hulk da mídia, o DJ Michael John, tamo junto. André Cedeiros, o Raul de Ibicoara.